decolado, decolado ao 5-1, horizontinho 2016, aporte através norte, torre de controle 2733. Contrato através norte, 2733. O 648, baixar travado, vai passar o 372-2016. 7, vento 120 graus 109, pista 0, pouso autorizado. Informa o tráfego Charlie 208, Carva, Força Aérea Brasileira. Ingressou na perna do vento, pista no 0, 1.000 pés, à esquerda. Para décima 8. Autorizado nível 360 para Guarulhos. Gael Eda Mostra, 5075, controle 120 de Simão Coelho. É apenas o plano, tem upper zulu 10, com base, upper zulu 16, próximo com fim, upper zulu 21, Mochete. Voo 2065, cotidianamente está correto. Não tem alta, iremos fazer na concentra. Aguarde as instruções. Aguardo, voo 2065. 3-5-1. Vai, prossiga. Nosso visual com aeronave na final. Gente, mantendo o vento, aguarde para a base, 2733. Mantendo o vento, 2733. Fazer direto assistindo. Direto assistindo, nosso velocímetro subindo a 70. Caso o arco autorizado, Terra Novembro, Terra Novembro, para Terra Novembro, Terra Novembro, com pro Whisky em coordenação com a torre, recolada em mar, Tuna 0132, frequência do controle 120, décima 8. Cruzando a final da pista no 7, tem condições de efetuar 270 pela direita e tocar a MD pista no 7? Relativo. Conforme então autorizado, 270 pela direita, reporte final no 7, baixar travado de fábrica, aguardando a troca emitida. Pantaral 2733. Sete, gol curto final, após a passagem lá em Matheus. Equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o taco. Espera 2733, na final da 17, 35. 2733, pista no 7, autorizado toque arremetida, vento 100 graus, 109. Toque arremetida na 17, 2733. 1648, no solo 54, direita via Fox Trot, 21, décimo 9. Direita 1219, gol 1648. Poderia confirmar o vento? 090 graus, 109. Tato. Tran 3663, vento 090 graus, 109, decolagem autorizada, 5-0. Meia-quatro-oito, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 648. Papai, o meu Delta, o meu papai, aliás, mantém a pista no zero. Solo Salvador, é o azul 2724, relação Juliette para Aracaju, 190. Um 724, Guaricópia. Guaricópia 2724. É a moto ideal. Aqui do Ceará, em Marias para nível 050. É o Golfiós, a nossa pista no cimento setor, tem que ser muito ali. 30, decimal 8, Bogaste. 30, obrigado, tá 3163. 2733, socorro Meteus 56. Autorizado curva esquerda, sem condições de cruzar o aeródromo na vertical da pista da cabeceira 1-0. Afirmativo. Curva esquerda para cruzamento do aeródromo 2733. Autorizado, curva esquerda, cruzamento do aeródromo. Aguarde novas instruções, 2733. Está curvando à esquerda, vai cruzar o aeródromo 2733. Cabeceira 1-0. Economia. Estou terminando o Galeão, taxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0 via taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118-95, ajuste 1-0 no meio. E o 1-648, autorizado Juliette para o portão 07. Juliette para o taxa 648. O voo 2174 para o ponto de estacionamento no 1-0. Foi 2171 no portão 1-0, estiver em coordenação com a equipe de solo, direcionar, reporte pronto para o táxi. Reporte o táxi, 2171. 2724, pronto cópia. Privativo, bora cópia, 2724. Azul 2724, autorizado Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 170. Saída Conde, decolada 1-0, primeira curva, esquerda. Transponder 0271, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado para Aracaju, nível 1970, decola pista 1-0, no perfil da saída Conde, e intercepta Golf 677 para Aracaju. Transponder 0271 e controle Salvador, 1208, azul 2724. Azul 2724, conselhamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar pronto, 2724. Romeu Delta, Romeu Papada, 458, controle 208, boa viagem. 08, boa. Autoriza a base para 2733? Base final, reporte estabilizado, 2733. Reportará 2733. Israel para nível 430, ajuste 1-0, 1-6. Israel 1-0, no meio, Romeu Papá. Pistão no 7, autorizado toque arremetido, vento 090 graus, 89. Toque arremetido na 17, 2733. O que é a produção? Aguarda para o push. Aguarda para o push, vou deixar ele mesmo. O 2171 para o ataque com 188 a bordo, 4 horas de autonomia, até o Galeão. Parece que ele está bastante boa e alerta, mas tem a frequência do controle do Salvador. Minha, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0 via Patiuno, taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118-95, o ajuste 1-0 no meio. Índia 18-95, boa. Respeito 0, desce para o nível 050. Azul Eco. Gente, não há tráfego no setor, chame fora do solo, César Azul Eco. César 2733, socorro MTU Aos, 01, estou com o Airbus 320 da Avianca, Cristiano Lepage, pistão 0. Cruzamento na vertical da cabeceira no 0, para pé no vento, pistão 7. Autorizando o cruzamento da aeródromo, na vertical da cabeceira no 0, ingressando a perna do vento no 7, aguardando para base. Cliente vai cruzar aeródromo na vertical da cabeceira 1 no 0, 2736. O TAM 3663 confirma a velocidade na subida? Gente, o Delta Romeu Papá, a velocidade na subida? 259. Gente. Bom dia, o voo 2171 se aproximando pronto do ponto de espera. Gente, 2171, pista 10, ali a Imatê. Ali, Imatê 10, voo 2171. Azul, o eco já decolou, confirma. Positivo, agora coração. Gente, mantém 500 pés no setor, a faixa na proa UIS, aguarde transferência de comunicações, carva da Força Aérea Brasileira, na perna do vento, piso no 7, cruzando o aeródromo no momento. Este tráfego gerará a base para a final no 7, ok? Positivo, comando 7. Rosário 2733, tráfego decolou da Enrimar, é o helicóptero, Robson 44, mantendo 500 pés no setor. Cliente, não tá visual, não. Tá à frente, em torno de 2 milhas. Visual. Estabilizado. Afirmo. Estabilizado. Base final, chame estabilizado 2736. Para a final 2736. Chinem 3111, decolado 03, contorno 208, Rogério. 08, Rogério. Torre, dá pra gente autorizar prosseguir com o Pro Isco? Gente, Pro Isco autorizado, César do Eco, aguarde transferência. Valeu, comandante. Papá, Romeu, que Lucia Lima, torre de controle? Duas milhas, senhor. Do Serra Victor 372, pouso lá no zero. Pista 1 no zero, confirma? 1 no zero. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização pro pouso. Informa o cara, Força Aérea Brasileira, curso final no 7 para a toca remetida e o 737 da Gol, ensina a rolagem. Pista 1 no zero. Aguarde autorização pro pouso. Sim, ele aguarda a atualização por lá no zero, Cristian Lima. Departamento Sudoeste, é o Airbus 321 da TAM, cruzando agora 150 em ascensão ao 340 sem interromper a subida do céu. Esquecendo o visual, esquece, obrigado. Visual sem remédio, 2736. 311, contato radar na decolagem, sobe via da El para nível 360. Autoridade direto da EL. Direto da EL, minha 147, taxa autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway India, quando o ponto chega à torre 118.95, o ajuste 1 no 0, 1 no 6. Via parte 1, India, ponto 0.95, no 0, 1 no 6, gol 3.06. Solo azul 2724, se tiver tensionamento, 4, Romeu. Azul 2724, pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação com solo, está autorizado, reporte para o táxi, Azul 2724. 251, 235, bom dia. Romeu, César do Lueco, chama controle 208. 208. Papá, Romeu, Kilo, Serra Lima, cheque, frente, pouso, pista 10. Pouso autorizado, vento 080 graus, 109. Tem de pouso checado, autorizado, pouso lá no 0, Kilo, Serra Lima. Torcedor 2733, tocou em Meteor 05, curve à direita para o corredor Axé, aguarde o circuito pela direita, pista no 7, ou pista no 0 agora. Sim, está curvando à direita, corredor Axé, o 2733. 72733, temos um King Air curto final pista no zero, visual contrário? Ah, visual com ele. Ok, circuito pela direita 1 no 0 ou 1 no 7? Aperto 1 no 0, antes da minha cabeça da minha cabeça. 2171, declarado 05, controle 208. 608, boa. 0971. 733. Gente, chame final no zero, aguardando a autorização para o toque emitido 2733. Camarada 2733. Todos os salvadores, muito bom dia, voo 065, quanto espera pronto. 3065, mantém o ponto de espera, bom dia. Manterá. 9, outro cópia. E outras vezes sem Alfa e Charlie. Alfa Cargo Uniforme, autorizado, Salvador, Salvador, Tony Yankee, nível inicial 1000, corrigindo nível inicial 060, até 04 milhas de Salvador, após nível 055, saída será Coral, decola da 17, curva à direita, transponder 0132, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Posição 510, posição retiro, reporte para civil no local. Positivo, chamada no ativo. Ano 02733. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste ao ativo no 016, vento 1-00 graus com 08, nós aguarde autorização 2736. Guardado. Afirma azul 2720 após ETAP, Serra 366, disparador 5-00 pés. Está autorizado a R-Nave da pista 1-0, o ajuste em Salvador 1-0-1-6. Quilo Terra Lima, taxi via Alfa, reposta da Juliette. Via Alfa, reposta da Juliette, quilo Terra Lima. Acho que eu vou te informar, após 40 milhas, cancele e segue visual. Acho que eu vou te informar, confirme, afasta quantas milhas de Salvador? Informe, gente. Pelo correto, para acionamento táxi na minha torre, 118-195. Famoso 2724 para o táxi com 39 a bordo. Autonomia de 2 horas e 40, alterna Recife. Acionamento autorizado, chama pro táxi. Três, quatro a bordo, 2h40, Recife. Táxi autorizado via pátio 3, pátio 1, no táxi Índia. Quando o ponto chama a torre, 118-195, ajuste no 0 no meio. Confirmado, estamos com 39 a bordo, táxi autorizado via pátio 1, Índia, torre 2795-1016, o ajuste azul 2724. Azul 2724, copiado 39 a bordo. O bom espero, chame a torre 118-195. 2795-1024. Vento pista 1-0, reporte através norte da torre. Esquerda, pena do vento, mil pés. Reportando através norte, 7-3-3. Voo 2065, cava da Força Aérea trocou MTU, curvando à esquerda para a perna do vento, pista 1-0, no mil pés. Ajuste altinho 1-0 no meia, vento 080 graus, 1-0 norte. Decolagem autorizada. Livre decolagem 1-0, voo 2065. Mamac, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame a torre 118-195. E Juliette, para contar no site 1, Mamac, na Quebec, vai chamar a torre 118-195. Solo Gol 1184, para São Juliette, Recife. Gol 1184, informação em curso, quilo. Aguarde cópia. Prepare Puca, transição Aracaju. Sente, Puca Aracaju, gol. Qual é? Tráfego Salvador, azul 2770, sentido a quilo. Transmissão de tráfego para Porto Seguro, nível 1180. Azul 2770, informação em curso quilo. Prepare saída Coral, aguarde cópia. Número 2. Gente, prepara Coral, azul 2770. Correção, APR. Um minuto de duna. Gente. 08, uma boa tarde. Gol de Salvador, muito bom dia, gol 2065. Gol 2065, contato radar na decolagem, sobe via da El para o nível 360. Via da El para o 360, gol 2065. Sete. Girando, Força Aérea 2733. 733, autorizado, torque remetida, pista no 0, vento 090 graus no 09. Pessoal que remete na 10, 2733. Sete do tráfego, continua a aproximação, aguarde a autorização para o pouso, pista 10. O azul 2724 tem condições de decolagem imediata logo a pista esteja liberada? Afirmativo, 2724, resolve a canalha da Força Aérea. Força Aérea, após a passagem, lá em manter 2724. Após a passagem do cara da Força Aérea, lá em manter 102724. Para serviço, informação de voo e alerta, centro Recife, 12685, alterna 12545. Gol Kuno 184, autorizado, Serra Brava, Romeu Foxtrot, Zinho Pedro Luno 7, nível 370. Saída Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5105, frequência do controle 120, décima 8. Tudo meu pé, após através da torre de controle. O ano pelo vento repassará através da torre de controle da 763. Tudo Senhora Lima, cruzamento autorizado, até na estação, frequência livre estacionada. Azul 2724, tráfego tocou e meteu, carava força aérea, curvando a esquerda para a perna do vento, tudo meu pé, ajuste no 0 ou no 6. Vento 100 graus 08 nós, mantenha presente boa até cruzar 2000 pés, decolagem autorizada. Mantenha próximo a 2000 pés, autorizada decolagem da pista 90, visual com o cara da Força Aérea, do 2724, 26. Azul 2780, continua a aproximação, cheque o trem, vento 110 graus 10 nós, ajuste no 0 no 6, tráfego tipo caravan, mantendo o pé no vento, pista no 0, à esquerda a 1000 pés. Azul Eco, confirme. Se Azul Eco confirme, por quantas milhas irá seguir paralelo? Barra após retorno. Azul 2724, decolado Azul 4, controle 208, bagagem. 208, obrigado pelo trabalho da 724. Parabéns, nosso da torre, Força Aérea 2733. Da Azul, curta sinal pista no 0, reporte através esquerdo do tráfego. Gente, vai reportar através esquerdo do tráfego. Saída Coral, decolada 10, primeira curva direita, transponder 0272, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Check autorizado, Porto Seguro, nível de voo 1660, via Golf 677, após saída, após direto, confirma serviço saída Coral, decola 10, após curva direita, aciona 0272, chama controle 120, décima 8, azul 2770. Azul 2770, um confirmamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Gente, azul 2770. Romeu Oscar Mike Tango, pronto 4. Romeu Oscar Mike Tango, autorizado, voo local, altitude 1000 pés. Decolada 17, curva direita, corredor Axé, sobrevoo sobre o farol Itapuã, farol da Barra, após o retorno. Aciona 0130, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 2733, autorizado de girar base, sendo que não, baixar para base de fábrica. Girando base 2733. Mike Tango, cotejamento correto. Estacionamento táxi na torre, 118, décimo aula, aqui. Azul 2780, no solo azul, no meia direita, via Eco 121, no decimal 9. Direita, Eco 219, 2780. Tapa, Tango, Oscar, Golf e Uniforme, declarado 16, controle 120, decimal 8. 208, Oscar, Golf e Uniforme. Para nível 050, o ajuste em Salvador 10116. Controle Salvador, Papa, Tango, Oscar, Golf, Uniforme. Registro 4 Lima, atento ao balizador. Sente Alfa, Kilo, atento ao balizador 43780. Aguarde contato radar. E Uniforme. Sinal 3 fixo 2733. Puxar 2733, autorizar toque emitida, pista 10, vento 090 graus, 89, ajuste no 0 no meio. Toque emitida na 10, 2733. Tem mais algum tráfego chegando aí? Tá ingressando a terminal agora. Entre. Então, 37 Gol, um 757 América e um Embraer da Azul. Entre. Fazendo nosso golfe uniforme, contato o radar na decolagem, sobe via saída coral para nível 060, está autorizado direto coral. Direto coral 060, volta para golfe uniforme. Azul Oeste, potente, uma detecção de visuais, é forte. Finalizando no sobrevoo. Azul irá seguir até a farol de Tapão? Pela paralela, vai até o paralelo e depois regressa. Tem que ser Azul Oeste. Azul Oeste para sobrevoo na região, torre 118, decimal 95. Torre, é o Azul Oeste? É Azul Oeste, mantenha 500 pés via litoral, é, até próximo farol de Itapã. Estou falando através do carro, pô. Estou passando paralelo, fazendo um registro e... É preciso prosseguir direto até o Salão do Norte. Gente, então mantenha 500 pés no setor. Vai manter pela paralela, é isso? Positivo. Gente, então mantenha pela paralela 500 pés no setor, César. Obrigado. O 02733 tocou em Meteus 20. Curve à esquerda para a perna do vento. Temos uma equipe da Infraero para fazer manutenção de pintura das faixas de táxi na pista no zero. Tem condições de prosseguir toda a metida pista no 7, então? Afirmativo. Conforme então, chame da presente de base para final pista no 7, você é 2733. Gente, chamará de base para final 2733. 17. Conforme plano IFR modificado 12220, sube, mantenha 4.500 pés. O ajuste estava do 0.6. Oscar Golf Uniforme, 4.500 pés, vamos direto para Valença, reportará para iniciar a descida. Until 29, fire direct south position, Tango, Alpha, Kilo, Echo. Okay, you understand, direct to Tokyo, Tango, Oscar, Kilo, Echo, position, American 229. Salvador, 2724. 2724, prossiga. Desconsidera, 2724. Voo 1094, autorizado nível 060. 060, não. 1094. Sol Salvador, é o Oceaner 6140, bom dia, se chama tranquilo. Pela autorização para marcar. Oceaner 140, Marcelo, para mim, excelente. Bom dia, meu 140, já está pronto para cópia? Muito bom dia, senhor. Nós passamos, meu 140. Maceió aprovado, nível de voo 350 conforme rota do plano, subida por Cajamaracaju, primeira curva à esquerda, código 5116 e o controle em 120, decimal 8. Oceaner 140, utilizado Maceió, nível 350, presidente do plano, decola da 10, à esquerda, primeira, por Cajamaracaju. Acionando 5116, controle 3120, o Oceaner 140. 140, completamente está correto, chama para posicionamento. Autoridade nível 1100. Romeu Serra, o próximo, prossiga, por favor. Serra, o próximo, mantém o corredor Vera Cruz, sobre condições visuais, após através de Paris, para o metro corredor encerrado. Azul 4207. Índia, quando pronto, chame a torre 118-95, o ajuste de altímetro 1016. Sim, Salvador, no meio, quando pronto, pode ser avião, chamarei 295, ou 1184. E aí, Índia? Índia. 07, está autorizado ao nível 070. 070, passo 2, curvando pela esquerda, perna do ventão no 7, repassará para girar a base, 2716. Funcionário, voz. Bono 094, reduza para 2109. 2109, bono 094. Nine, are you able R nav runway 10? American 339, yes. Direct cab to 366. So 16 descent 2700 feet. Lady R nav runway 10 report established. Okay, down to 2500 feet, clear the R nav to 10 and direct to SV 366 American at 229. Então, o cara vai da Força Aérea, tá mantendo a perna do vento pela esquerda, pelo piso 7, em procedimento de toque remetido, ok? Positivo, tá vivo no tráfego, e mais uma vez agradeço a compreensão aí desse controle. Ok, 7, o 2733 autorizado a girar a base, chame final, informa o Robson 44, entre as finais da 35 e da 10, mantendo 500 pés naquele setor, ok? Sim, está girando base, tá visual com o helicóptero. Gente, base autorizada, toque emitido, vento 100 graus, 109, 2733. Gente, 0 para 1. 20 do MIT, a radial 270 em Salvador. Esquerda 020, qual é a radial? É a radial 270 em Salvador. 270. Controle, o Papa chegou a sua Golf Uniforme, iniciar a descida para a 3L Balanço. Papa Tango, qual é a sua Golf Uniforme, diz para a 3500 pés, reporte atingindo. Passa na 3L. Oscar Mike Tango, táxi autorizado até interseção Oscar, chama para ingresso no set. Final, down no set, 2736. 2736, 2 a toca emitido, Robson à direita, mantendo 15 pés, ciente do seu tráfego, orientado a evitar o esquer. Gente. No 184, pista no zero, decolagem autorizada, 100 graus, 89. Autorizado, decolagem, gol 1184, só no zero. Corre, tá visual do Força Aérea tocando arremessa e não autoriza cruzar o eixo final no 7? Final no 7, autorizado. Qual a intenção na sequência? Só acompanhar aqui até o bambuzão e abandonar. Gente, até o bambuzão mantém 500 pés no setor César Lueco. No 094, você se para 4, ouviu 10, novo limite será a radial 290 de Salvador. Vamos tirar o que vai passar o eixo da pista 90. Matias, não é 290, é o novo limite. Siga para pé no vento pela esquerda, pista 17, reporte para girar a base. O helicóptero está próximo ao radar LP23, mantendo 500 pés daquele setor. A gente está curvando pela esquerda. Para Pena do Vento, da 1-7-2-7-3-6. Gol 1-1-8-4, decolado aos 2-9, controle, frequência 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, bom dia. Pressionar, reposte pronto para o táxi. Obrigado, pessoal, para o funcionamento, chama para o táxi inteiro, para o Lugas 7-7-0. 1184, contato radar na decolagem, sobe via Puga para o nível 370. Via Puga 370, 1184. Para agressar para o tiro, está presente. Eu entendi a solicitação. Prosseguir com o plano retiro, o Pão Whisky, novamente. Gente, então a Pão Whisky e afaste-se da final pistola no zero. Teremos o 757 da América e uma sequência de mais dois tráfegos na final no zero. Ok, por isso que paralela, um pouco mais afastado, aguardando liberação e transferência do controle. Puka Aracaju, decolado até a curva esquerda, 520. O transporte 208, controle, gol 1 na 643. Gol 648, cotejamento correto, informação em função aquilo, reporte pronto para o pushback também. Vai reportar, copiou aquilo, gol 643. Pushback, acionamento, Ocean, 6140, no gate 8. Ocean, 6140, portão 08, pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Yes, descendo para 2500, com 1096, e verso 3 metros. Salvador Tower 118 is 195. 118 is 195, my computer 9 today. Salvador, Sierra, vou que eu assinar. Controle Serra do Leste. Serra do Leste, você fica para o controle. Agora transferido da torre, está com proa do retiro, está presente. Bom, meu Serra Azul é consciente, manter sobre condições visuais, reporte no arroz sobre voo. Puxa. T9, report, Serra Vito 372, Lindy Gear down locked. Ok, we'll call you 372. Pois não, desconsidere. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, reposta através de... Reposta Sierra Asa Visual pro campo. Reposta Sierra Asa Visual, Sierra Golf Oscar. Do 42077 para 4000, pés ajuste no 096. 4000 no 096, 4207. Controle Oscar, Mike Tango na vertical do farol de Itapuã, pressionar 0130. Com Romeu, sou Mike Tango, mantenha por 2 Oscar, no meu pé, você pode farol da barra. Farol da barra, reportaria Oscar Mike Tango. American Line 229. Wind is 100 degrees, 10 knots, Kennedy 1016, clear to land runway 10. 1016, clear to land 10, American 226. 2737, tocou Meteus 32. Mantenha o setor de contra-vento pista no zero, aguarde para cruzamento da aeródromo. 757 da América, final no zero, com pouso autorizado. A gente vai manter o setor da contra-vento da 10. E vai ficar fazendo 360, autoriza? 360 em cima do mar? Afirmo, autorizado. Aguarde para o cruzamento da aeródromo. Aguardando para o cruzamento da aeródromo, 2733. Oi, Azul 2770. Alô, 2770, confirmando copiado 62 a bordo. 62 a bordo, afirmo. Afirmo 62 a bordo, 2770. Oi, Salvador, Sierra Golf Oscar, visual com campo. Sierra Golf Oscar, ciente, reporte na vertical do CEASA, aguardando a autorização final 17. Aguardar a vertical da CEASA na vista do céu. Confirma a autonomia de alternado? Opa, 3 horas alternando Recife. Meu pé e 1096, Sierra Golf Oscar. 4207, autorizado para o segundo? 4207, após pelo e da volta em aviso 366. Desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10-16. Foi sobre o modulado, pode repetir, azul 4207? Azul 4207, após pelo, voo CF 366, desce para 2500, está autorizado a RNAV. Pastelo 366, autorizado 4207. Voo 1094, torre 118, decimal 95. 1895, 094. Presente setor com curvas pela direita, estou com o tráfego sequenciado para a pista no zero, ainda que para a pista no 7 vai ficar complicado fazer a aproximação devido à separação entre os tráfegos, ok? Sem problema, sim, a gente está mantendo aqui mil pés, fazendo 360 pela direita. 4, chama centro Recife 12685, alterna 12545. 2625, 2555, obrigado. Como é que está, prossiga? Está autorizado abandonar mil pés para seguimento? Fala que Tango mantém 500 pés após através de Iguaçu. Manterá 500 pés através de Iguaçu, Controle Zulu, quanto é que você não sobrevoa na retina? Terra Zulu, a gente mantém sob condições visuais. Good morning, American 229, square for the gate. American 229. Taxi approved via Alpha, hold short of taxiway Juliet. Okay, Alpha and understand hold short of Juliet, is that correct? Sure. 10-1-4-0. Oxanea, 6140, bom dia, mantenha o ponto de espera. Encerrado, chama controle Aracaju 120, decimal 3. Controle Aracaju 203, 227, 64. Rafael, meu Sierra Golf Oscar, mantém a vertical do CEASA, 1 no meu pés, ajuste ao tinto no 06, aguarde final pista 17. Temos 37 da Gol, já passou a quinta milha para pouso, sequenciado a Embraer da Azul. 7 milhas atrás do tráfego da Gol, ok? Sierra Golf Oscar, ciente de 2 tráfegos, visual com Gol. Vai fazer espera sobre a Sierra, aguardando a atualização. Ok. Torre Unia 140, te ajudar, a gente decola da interseção aqui. Decente. Estabilizando o curso final, azul 4207. Me torre 1 no 8 decimal 9. 1 no 8 no 54207. Final, RW da 1-0. 7-2770, bom dia, Matheus, quanto espera? Matheus, quanto espera, 2770. José 2733, mantenha no mil pés no presente setor, estou com o Sikorsky que retornando pelo corredor Axé, mantendo 500 pés. Está a 1 minuto do farol da barra, farol de Itapuã, corrigindo. Gente, mantendo mil pés, o 2733. Torre, passou Pituaçu, Oscar Maxão. Oscar Maxang, tensão direita no 7? Afirmativo. 7. Mantenha 500 pés até a vertical do farol de Itapuã, aguarde o circuito pela direita, em BR da Azul, próximo à quinta milha para a cabeceira 1-0. Ok, manterei 500 pés até o farol de Itapuã, Oscar Maxang. Azul 4207, torre de controle? Na escuta, Azul 4207. Direto Itap. Ok, direto Itap, 21 decimal 9. Octrox 390 da nossa. Posso autorizado da presente final no 7, chame na curta, baixar travar de faro. Chamar na curta, eu tinha na curta, baixar o travar de faro. No 094, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 01, no 094. Alfa Juliette, portão 10, portão 10. 10, no 091, 10. O Carva da Força Aérea Brasileira, em 360 no setor. Mas como é que estão, gatua? Na escuta. Tráfico à frente, um Carava da Força Aérea, 500 pés acima do seu tráfego, mantendo 500 pés no setor. Visual, tráfego. Gente, complete 360 pela direita, autorizado o circuito pela direita, aguardando para girar a base. Olha como é que está. Ok, autorizado o circuito pela direita, aguardando para girar a base, olha como é que está. Salvador, igual 648, pushback, acionamento, está no 07. 648, aguarde para posicionamento. Agora. Conselho 2733, complete o 360 pela direita. Cruzamento autorizado aeródromo na vertical da cabeceira no 0. Inverso do vento, pista no 7 pela esquerda, aguarde para base. Ah, completando o 360, terra do vento, vertical down no 0. Aguardando para girar a base, 2733. Confirma, informa um César 150 enquadrado final no 7. É um César 150, número 1 para o pouso daquele tráfego. E o tráfego adicional, um Sikorsky 76, livrando o farol de Itapuã para o circuito pela direita no 7. Aquele tráfego será o número 2 para o 7. Gente. Telema é 140, alinhar e manter no 0. A 207, um solo 41, direito 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, decimal 9, 4, 2, 0, 7. Papá, Romeu Serra, Golf Oscar, tráfegos. À esquerda, Carava Força Aérea, mantendo 1.000 pés, pé 90 pela esquerda, 1, 7. E tráfego à direita, Sikorsky 76, mantendo 500 pés, circuito para a direita, 1, 7. Pista no 7, autorizado pouso, vento 120 graus, 8 nós. Thiago Golfiosca. Ciente dos dois tráfegos, autorizado pouso na 197, Thiago Golfiosca. Poxa, NER 6140, vento 120 graus, 08 nós, pista no 0, declarado. Autorizado. Cinco zero, pegada Mari, foi direto do Tato. Para o 050, voando direto do Tato, da zona zero. Azul 2770, aliás, manter pista no zero. Ali mantém 2770. Romeu, Oscar Mike Tango, visual com César 150, curto final 17. Afirmo. Gire base número 2, aguardando autorização para o pouso. Autorizado para a base, aguardando autorização para o pouso, Oscar Mike Tango. O papá, Romeu, se agou, Oscar, após o pouso, liberará a interseção intermediária à esquerda na papá, na Quebec, ok? Após o pouso, liberar na Quebec, se agou, Oscar, visual com o cara, vamos. 2733, mantenha no vento, no meu pés, aguarde para girar. Guardando para geral, 2733. Azul 2770, vento 110 graus, 089, decolagem autorizada. Autorizado decolagem, 2770. Chanel 6140, decolado 243, controle 20, décima 8, boa viagem. 08, hoje. Uno. Leste, portão 1407. NE 6140, contato radar na decolagem, subo 350, saída Fuga, transição Aru. NE 350, Fuga, Aracaju, para possível, vai direto Aracaju ou Maceió? Faz coordenação. Guardando autorização para pouso, Oscar Mike Tango. Hotel 2733, pista 17 ou 10 para toque arremetida? 1-0. 1-0. Então, autorizado da presente, prosseguir direto para a base. Pista no zero, chame estabilizado. Base da 1-0, chamada estabilizada. 2-7-3-3. Papai, o meu se agou, se ósseo, no solo 4-4 esquerda. Faça um 180, agora de reingresso na pista. Passado para pouso, acho que é o Maxango. O pouso pairado pista no 7, vento 10 graus, 08 nós, o César 150, já liberando a interseção à esquerda no ponto médio. Autorizado para pouso no 17, o Oscar Mike Tango. Azul 2770, declara 244, controle 208, boa viagem. 208, boa viagem. Zulu Eco, controle. Zulu Eco, intenções? Prossegui. Da vertical paralela até o Grécio, aeroporto. Até o? Até o aeroporto, pode ser. Aeroporto, eu tô com um caravan da Força Aérea, prosseguindo para a base pela esquerda, pista no zero. Inicialmente, mantenha o setor e aguarde a aproximação. O tráfego vai passar acima, está aproximadamente 4 milhas fora alinhado na final no 7, porém, prosseguindo para a final da pista no zero. Positivo, então o seguinte, o tráfego não vai ter relevante, está baixo aqui. Já tá acabando. 2733, sinal pistão no zero autorizado, chame estabilizado. Varal 2733, informa que vai realizar mais um tráfego e ponto final. Cliente. Oscar Mike Tango, conteiro solo 45, à direita, pátio 4, frequência livre estacionar. Oscar Mike Tango. Papá Romeu, CA Golf, Oscar, autorizado até a bata, chame pistão livre. 6120, chegada a Mari, voe direto à posição em TAP. Quantos pés na taxa? Gente, o vento 1 no 0 graus, 8 nós, tímido 2016, 30 graus na temperatura. No 648, tá bom? Atende a ponte de carona 325, 10116, muito obrigado, bom dia. Como é que é esse ator? Sim. 736, autorizado, torre remetida, pistão no 0, vento 1 no 0, grau 089. Ele só quer remetida na 1 no 0, 2736. Pessoa do CA 2366, se Bom, se você vai ser livre, parte da base, estacionar, bom dia. Salvador, bom dia, agora 642.090, pronto. Guno 648, pistão no 0, autorizado ali, manter. Ali manter no 0, 642. Gira base, gira patena do vento, 276. Reposta através do norte da torre de controle. Inicialmente temos 3 tráfegos de instrumento sequenciado para pista no zero. Afirma, por favor, vai para 2733. Gente, pode realizar tráfego curto, pouso na 17, o que o senhor desejar. Ok, sim. No 648, o cara vai força aérea, tocou e meteu, curvou esquerda para a perna do vento, pista no 0, 100 graus no 09, 1016, autorizado. Ah, autorizado. Vem no 0 para 648. Lucenzo no Eco, intenções? Pista para 2510, voo servidor 366, reposto estabilizado, ajuste 1 no 0 no 6. Para 2500, na proa do 366, está 31 na vez. O sério que vai cruzar na pista 17 e tô com 3 trapos sequenciados no LS no R nada pista no 0. O melhor é afastar até a vertical do farol de Itapuã e aguardando o bambuzão, ok? Fonte, a gente entende, tá obrigado. 3 norte da torre, o forçado é 76, se possível 1 no 0. 1 no 0 vai ficar um pouco apertado, até condições girar para 1 no 7? Afirmativo, ponto final na 1 no 7. Pouso final no 7, vento no 20 graus, 08 nós, chame estabilizado 2733. Paral 2733. Foi, seria possível até a vertical, até o final da paralela e liberar aqui agora? Final da paralela evitando.